Em 13 de abril de 1922, nascia Ivone Lara da Costa. Formada em enfermagem e assistência social antes de se consagrar como cantora e compositora, ela desempenhou um papel importante na enfermagem da reforma psiquiátrica no Brasil, lado a lado com Nise da Silveira, a médica. Ela, Ivone, dedicou-se a essa atividade durante mais de 30 anos, antes de se aposentar e só finalmente ter uma dedicação exclusiva à carreira artística. Sim, ouvintes, estou falando de Dona Ivone Lara, também conhecida como a Rainha do Samba, a Grande Dama do Samba Brasileiro. Diga-se de passagem, ela foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo e a fazer parte da ala de compositores de uma escola, a Império Serrano. Vamos ouvir agora um medley com os três maiores sucessos de sua carreira. Lógico, ela estará acompanhada de Paula Lima. Mas o ingrato do Tiê desprezou meu coração, Tiê. A estrela atrás da lua e eu atrás no meu Tiê. Tiê, Tiê, olha lá, roxa. Tiê, Tiê, olha lá, roxa. Tiê, Tiê, olha lá, roxa. Tiê, Tiê, olha lá, roxa. Mas bem que vovó me dizia, criança, olha lá. Tome cuidado, poxa, esse seu passarinho está mal acostumado de Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou, não pisa nesse chão, devagarinho. Alguém me avisou, pra pisar nesse chão, devagarinho. Eu vim de lá, devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei meus bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. E ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar. vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui. E foram me chamar, eu estou aqui. O que foram me chamar, eu estou aqui. O que eu estou aqui. O que lá, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vá buscar quem mora longe, sonho meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vou mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. Meu céu, a estrela guia se perdeu, e a madrugada vem sobre traz melancolia, sonho meu. Sim, do canto da noite, na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Samba que mexe e o corpo da gente, e o vento vai se embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Samba que mexe o corpo da gente, e o vento vai se embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Salve, Dona Ivone Lara! Muito obrigada! Rainha! Muito obrigada! Majestade! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada, muito senhora, obrigada por me dar esse pela prazer incrível! Agora, viu? Ela falar isso pra mim? Não, Dona Ivone, muito obrigada pela senhora existir! Muito obrigada! Muito obrigada. Salve, Dona Ivone! Adeus, filho, adeus! Acabamos de ouvir Dona Ivone Lara em um dueto com Paula Lima, em um medley com os três maiores sucessos, Tiê, Alguém Me Avisou e Sonho Meu. Foi a nossa femenagem à Dona Ivone Lara, que em 16 de abril de 2018 fez a passagem. Na sequência, Ilha de Cuba, com Luiz Melodia. É um convite, né? Nesse momento que aqui no Brasil faltam-nos vacinas, lá na ilha já temos a Soberana 2. Quem sabe um dia. Eu vou pra Ilha de Cuba, eu vou pra Ilha de Cuba, ao som da maraca. Velha Santa Maria, que passa domingo de noite pelo Rio de Janeiro. Que passa domingo de noite pelo Rio de Janeiro. Ao som da maraca, do tambor do bambu, eu vou pra Ilha de Cuba. Eu vou pra Ilha de Cuba. Ao som da maraca, do tambor do bambu, eu vou pra Ilha de Cuba. Eu vou pra Ilha de Cuba. Meu bem, entre na embarcação e vamos sorrindo pro mundo na velha Santa Maria. E vamos sorrindo pro mundo na velha Santa Maria. Calma, não é? ilha de Cuba. Eu vou pra ilha de Cuba. Aqui eu tô na balada do tambor do bambu. Eu vou pra ilha de Cuba. Eu vou pra ilha de Cuba. É que eu tô na marada do tambor tamborim. Eu vou pra ilha de Cuba. Eu vou pra ilha de Cuba. E eu tô na marada. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Opressão é um conjunto de práticas e crenças enraizadas em todos os aspectos de uma sociedade, econômicos, sociais, políticos, culturais, que colocam certos grupos em situação de desvantagem, exclusão ou marginalização. Quem está nesses grupos é então tratado como o outro, em oposição ao normal ou aceitável. Isso vai se refletir em seus costumes, naquilo que é considerado aceitável fazer, dizer ou pensar e o que não é. Assim, os comportamentos discriminatórios não só são aceitos pelo grosso da sociedade, mas se tornam a norma, o que os torna inquestionáveis e muitas vezes invisíveis. Não é útil pensar nas opressões como ações discriminatórias específicas de pessoas más, uma vez que é comum que sejam perpetuadas e exercidas de forma inconsciente ou involuntária, como resultado de nossos privilégios. Por exemplo, pessoas brancas têm menor probabilidade de serem presas ou assassinadas, da mesma forma que homens cis têm uma chance muito menor de serem interrompidos quando estão falando. Resumindo, sistemas de opressão são mecanismos sistêmicos que perpetuam, executam, justificam e escondem a violência contra certos grupos, através de normas, costumes e narrativas, que são transmitidas pela educação, pelos meios de comunicação, pelas leis e pela cultura. Todas as opressões estão interligadas, operam por lógicas semelhantes, geralmente derivam de raízes comuns e interagem de forma complexa umas com as outras. Por exemplo, a gordofobia não pode ser compreendida sem levarmos em conta o patriarcado. E não podemos compreender plenamente a opressão de classe se a desconectarmos de questões como raça, nacionalidade, gênero ou orientação sexual. Acabamos de ouvir o coletivo Antimídia explicando o que é opressão. Agora, o episódio 4, Jardins da Comuna, com a palavra as jardineiras e jardineiros dos Jardins Operários. Esse episódio é uma continuidade sobre a memória dos 150 anos da Comuna de Paris, que Sandra Guimarães, em parceria com o coletivo Antinomia da Biblioteca Terra Livre, apresenta os Jardins da Comuna. Basicamente, um diário sonoro de resistência que está cobrindo a luta pela preservação do Jardim Operário no norte de Paris. Meu nome é Sandra Guimarães e eu estou falando de Aubervilliers, na periferia norte de Paris, a 5 quilômetros da colina de Montmartre, local do nascimento da Comuna de Paris naquele 18 de março de 1871. Depois de ter explicado o contexto da luta dos jardins operários na cidade de Aubervilliers, hoje eu gostaria de dar a palavra a algumas das pessoas que cultivam ali. Ninguém melhor que elas para contar sobre o que os jardins significam e por que resistir à destruição de uma parte dos lotes é tão importante. Com a palavra, as jardineiras e jardineiros de Aubervilliers. A minha ligação com jardins é antiga. Quando eu ainda estava no Marrocos, fiz parte de uma associação de proteção da natureza. O importante é participar de algo coletivo. Aqui se criam laços sociais, mas é também o nosso lazer, já que não temos uma casa de campo. E depois tem o aprendizado. Aprendi muito. Sou um jardineiro marginal que gosta de fazer experiências. Eu cultivo vegetais antigos, dos quais não falamos mais. Tomates peculiares que você não encontra em outro lugar. Por trás do concreto, existem grandes potências. Devemos protestar. Queremos deixar algo para a comunidade. Não é para mim, é para todos. A pessoa que estava nesse lote antes de mim deixou um material aqui, trabalhou a terra, e eu farei o mesmo. A terra não é nossa. Mohamed. Comemos muitas coisas da nossa horta. Batata, tomate, uva, figo, ervilha, vagem, cenoura, e todos os anos mudamos as plantações. Também alimentamos os nossos netos, e acima de tudo, é orgânico, não tem veneno. O sabor não é o mesmo de quando você compra no mercado. A gente relaxa um pouco aqui e esquece a cidade. Lofty. Para nós, os jardins podem ser resumidos em duas palavras: liberdade e partilha. Este é o espaço onde podemos respirar. Todo jardineiro sabe que ter árvores traz frescor para os jardins e principalmente para a cidade. As pessoas nos prédios altos do outro lado da rua nos dizem: esse é o nosso pulmão. Ursula. Quem me ensinou a plantar foi a minha mãe, o meu avô, o meu tio. Meu avô me ensinou a podar parreiras, meu tio a cultivar a terra, a usar adubos naturais, a respeitar as estações na hora de plantar. Eu sou uma pessoa que gosta de estar na natureza. Me dá muito prazer ver as plantas crescerem. Planto minhas sementinhas, minhas ervilhas, minhas favas. Aí um dia eu chego para minha esposa e falo: querida, minhas favas já estão deste tamanho. E ela diz: você parece criança com essa sua horta. Está vendo aquelas plantas brotando ali? São violetas brancas que mamãe tinha no jardim dela, e eu sou muito apegado a elas. Plantei um lírio real do lado, que é lindo, e também veio do jardim de mamãe. Uma irmã minha mora na Córcega, e eu trouxe flores da casa dela, trouxe árvores de lá e plantei aqui. Tudo no meu lote tem uma história, e eles vão destruir esses lotes. Tem árvores ali atrás que eu plantei. Outras têm 70, 80 anos. Cerejeiras, ameixeiras, árvores onde eu fiz enxertos. Ver as escavadeiras passar por cima delas, você tem noção do que isso significa? Eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Não quero ver isso. Gerard C. Estamos numa planície que desde o século XIII foi um lugar privilegiado para plantar, pois aqui tinha um pântano, então era um lugar naturalmente irrigado. Havia uma tradição de plantar vegetais grandes, como cenoura, nabo, as verduras do pobre, entre aspas. Precisamos preservar essa memória agrícola. Esse lugar nos conta a agricultura do passado e a condição operária do passado, mas também nos ajuda a pensar o futuro. As pessoas que querem destruir os jardins estão reproduzindo padrões do velho mundo, quando na verdade temos que nos aproximar de um modelo de cidade habitável que nos oferece a possibilidade de sobreviver, se tiver um lockdown, se houver escassez de alimentos. Aqui em Aubervilliers eu tive dificuldades para conseguir alimentos durante o primeiro lockdown. Esse jardim me permite comer. Para mim é muito importante ter comida orgânica e local. Gosto de colocar as mãos na terra, de plantar, ter uma conexão com a natureza. Nos falam de compensação ecológica. Isso são palavras de tecnocratas. Não tem caminhão de mudança para as minhocas que vivem no meu lote. Viviane. Aqui é cheio de vida. No verão, a gente chega às 10, 11 da manhã e consegue ficar até às 10, 11 da noite. É uma maravilha. Um jardim é essencial. O concreto não deve vencer. Existe uma nova doença, a concretinite. Cuidado com a concretinite. Quando você vê uma cerejeira na primavera, quando ela está toda florida, eu e a minha esposa chamamos isso de promessa. Eu estou aqui embaixo da minha cerejeira, embaixo de uma promessa. Gerard M. Existem muitas questões iminentes em termos de destruição da biodiversidade, das espécies, da terra. Com o aquecimento global e a poluição, não podemos continuar assim. Essa mudança será coletiva, criativa, unida, e eu quero participar dela no tempo que me resta. Eu me sinto responsável pela Terra. A Terra é uma responsabilidade coletiva. Você não pode dizer, não podemos fazer nada. Cultivar essa horta é muito importante para mim, mas defender os jardins operários é ainda mais importante. Eles continuarão aqui depois que eu partir. Dolores. Confesso que os jardins me salvaram a vida. Graças à atividade física, sim, mas também graças a todo o resto. Todos os dias eu venho até aqui. Todos os dias, há 30 anos, eu cultivo esse lote. Pelo prazer de estar aqui, de bater papo com os amigos. Quando descobri que teria que ir embora do meu lote, foi uma catástrofe para mim. Ibrahima. Faz 2 anos e meio que os jardins mudaram completamente a minha vida. Aqui tem a alegria de ver as plantas crescerem. Cada pequeno botão que floresce é a vida que brota em mim. Mas também aconteceu algo que eu nunca esperei, que é o prazer de estar com outras pessoas. Quando eu soube que o meu lote seria destruído, foi um choque. Eu disse a mim mesma, não podemos lutar, tem questões econômicas enormes por trás. Já comecei achando que tinha perdido. Mas depois de ver toda a mobilização ao nosso redor, passei a pensar que no final das contas, talvez a gente tenha uma chance. No dia em que as escavadeiras chegarem, vou me acorrentar à minha cerejeira e dali não sairei. Elisa. Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente.